Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Essa semana nós vamos conversar sobre um título assim geral, que é uma experiência com Jesus. Esse vai ser o título geral das mensagens que eu vou trazer para vocês. E abre a Bíblia aí de vocês em João capítulo 2, versos 23 a 25. Nessa semana nós vamos estudar o Evangelho de João e vamos começar hoje com uma mensagem que tem o título assim: Jesus e a natureza humana. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. E a palavra de Deus vai falar algumas coisas importantes e interessantes para nós, pelo que eu peço que você preste atenção de coração aberto, que Deus fale ao teu coração. Vamos orar então assim com a Bíblia aberta. Papai maravilhoso e eterno, obrigado porque a tua palavra está aberta nesta manhã, Pai. Fala ao nosso coração de forma poderosa, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, João capítulo 2, a partir do verso 23, a Bíblia diz assim: estando ele, falando de Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O Evangelho de João é provavelmente, possivelmente, o último documento do Novo Testamento a ser escrito, depois do Apocalipse, depois das cartas de João, provavelmente. Isso é quase um consenso no mundo do estudo da Bíblia. Claro que no mundo do estudo da Bíblia não há consenso, mas é a ideia principal de que o Evangelho de João foi o último documento do Novo Testamento a ser escrito. O Evangelho de João é o pensamento cristão mais maduro, mais profundo, e sozinho esse Evangelho, ele é responsável por revolucionar o pensamento da humanidade. Sabe que o pensamento cristão é um pensamento fundamental para você entender a sociedade na qual você vive hoje. Não quer dizer que a sociedade é cristã. Uma sociedade mentirosa, uma sociedade corrupta, uma sociedade drogada, uma sociedade bêbada, uma sociedade pecadora, escrava do pecado, escrava do diabo, não é uma sociedade cristã. Porém, o pensamento cristão é importantíssimo para a gente entender a nossa sociedade. Como de alguma forma, especialmente no Brasil, uma sociedade assim, católica. E essa questão, ela remonta ao Novo Testamento, ela acontece durante a história, depois do Novo Testamento e chega até nós hoje. E dentro dessa história toda, que é uma história super complicada, o Evangelho de João é fundamental para revolucionar o pensamento humano, especialmente a respeito de uma pessoa, cujo nome é Jesus Cristo. Para você entender a implicação radical do que eu estou falando, basta que eu te diga que hoje é 2013. E hoje é 2013 em função do quê? De uma pessoa. 2013 depois de Cristo. Basta isso para você entender a importância do que a gente está conversando aqui esta manhã. Se você for para o Japão não é um país cristão católico, como o Brasil, cristão evangélico, mas lá é 2013, em função de Cristo. Se você vai para o mundo árabe, eles não creem em Cristo como Deus, ou como Salvador, ou como Senhor, mas lá é 2013, depois de Cristo. E assim no mundo todo. De forma que Jesus Cristo é uma figura fundamental. E talvez o Evangelho de João seja o documento mais importante e mais profundo para falar de Jesus. Na Bíblia, nós temos quatro evangelhos E nós chamamos três deles de sinóticos. Sinótico é uma palavra que significa da mesma visão. Três evangelhos que têm a mesma visão: Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João é separado desses três, é chamado do quarto evangelho, e é de fato um documento singular no Novo Testamento. Os quatro evangelhos contêm a ideia sobre Jesus, mas eles abordam a pessoa de Jesus de forma um pouco diferente. E eu queria então enfatizar algumas coisas desse texto de João 2 que a gente leu. Jesus está em Jerusalém, numa festa da Páscoa. E essas três informações, elas já nos remontam assim a um quadro imensamente profundo. Só que a Bíblia diz um pouco mais. A Bíblia diz que Jesus fazia muitos sinais, as pessoas acreditavam em Jesus. É impossível você encontrar uma pessoa como Cristo, que faz o que ele faz, e você não ser impactado, e eles creem em Jesus. Mas João, ele coloca assim um parêntese, né? Mas Jesus não se confiava às pessoas. E não é porque alguém falava na orelha de Jesus assim: Jesus, tome cuidado com os fariseus, porque eles são pessoas terríveis. Jesus, tome cuidado com os escribas, porque eles escrevem muito, mas ó, o coração deles está longe de Deus. Não tinha uma fonte de fofoca no ouvido de Jesus para fazer com que ele suspeitasse de fariseus, de escribas ou de qualquer pessoa do povo. A Bíblia diz assim: Jesus não se confiava a eles, porque ele sabia o que é a natureza humana. Aparentemente, Jesus não tem uma visão muito positiva da natureza humana. E o Evangelho nos diz, né? Ele não precisava de informações a respeito de ninguém. Jesus é aquele que a gente chega diante dele e ele lê a nossa alma por completo. Toda a nossa história de sofrimento, de luta, todas as nossas qualidades, toda a nossa vida, todos os nossos pecados. É esse tipo de pessoa que a gente encontra quando a gente encontra com Jesus Cristo, quando a gente tem uma experiência com ele. Sabe que nós não temos essa capacidade de ler a alma, de ler o coração, de julgar as intenções, e Jesus tem. Agora, de onde vem essa capacidade? Volta para o capítulo 1 de João, volta uma página aí, e vamos ler a introdução do Evangelho de João, que vai nos fazer entender de onde é que surge em Jesus Cristo a capacidade de conhecer a natureza de um ser tão complicado, tão enigmático quanto o ser humano. E a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 10: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sabe que esse texto é tão radical que existem muitas pessoas dispostas a dizer que esse texto é mentiroso, inclusive dentro de igrejas. Você tem uma denominação famosa, né, os Testemunhas de Jeová, que batem de porta em porta, que pregam, e eles não têm a coragem, né, de dizer o texto é mentiroso, mas no final das contas é isso que eles ensinam. E de tão radical que é o texto, de implicações absolutamente profundas a respeito de um tal de um Verbo. Esse Verbo se diz duas coisas aparentemente antagônicas e complicadas a respeito dele. A primeira coisa é que esse Verbo estava com Deus. é algo ou alguém ou alguma coisa que estava com Deus, que se relaciona com Deus, que conhece Deus, que vive com Deus. Essa é a primeira informação. E aí você imediatamente poderia pensar, então não é Deus, é alguém que conhece Deus, é alguém que vive com Deus, é alguém que estava lá com Deus. Mas para não deixar dúvida, João acrescenta outra parte da informação. E esse verbo que estava com Deus era ele mesmo Deus. E a implicação é enorme, né? Radical. Pluralidade dentro da divindade. Deus sendo um é mais de um, e aí todo o problema da doutrina da Trindade, que vai estar bastante relacionada a essa questão do Evangelho de João. O Evangelho de João provavelmente é o livro trinitariano da Bíblia, não só em relação à relação de Cristo e o Pai, mas também do Espírito Santo, nos capítulos 14 a 16. Mas eu não quero me deter na discussão trinitariana, tá bom? Mas olha só, ele estava com Deus e ele pessoalmente era Deus, agente de toda a criação. Sem ele, o Verbo Cristo, nada se fez. Não tem um átomo no universo que não passou por ele, pelas mãos dele, pela criação dele. E aí o Evangelho vai dizer que esse próprio Verbo responsável pela existência do mundo, da realidade, agora vem para o mundo. Porque que exista um ser responsável pela realidade já é algo tremendo. Você já está encontrando a existência de Deus. Isso já é fantástico, já é incrível. Se Deus nunca viesse para o mundo, ele seria Deus, ele já mereceria todo espanto por ser quem ele é. Mas agora esse Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas a notícia é triste: o mundo não o conheceu. E a Bíblia diz assim, né? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas se alguém o recebeu, ele lhe deu poder para ser feito filho de Deus, não mais simplesmente filho de Adão. Aquele que podendo ser fiel foi infiel, aquele que podendo ser santo foi pecador, aquele que podendo confiar em Deus confiou no diabo. E me parece que os filhos dele, de Adão, são parecidos com Adão, são pecadores, são complicados, são machucados pela realidade do pecado. E para resolver o problema do pecado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Paulo vai dizer, né? E condenou o pecado na carne. Carregou sobre si o pecado de todos. Agora, tudo isso vai nos fazer entender uma coisa muito interessante. Jesus, como ser humano, teve uma experiência única e singular. Jesus Cristo existia antes de existir como ser humano. Sabe que o Espiritismo usa muito essa imagem, né? Que a gente existia lá não sei onde, daí a gente encarna, daí a gente reencarna e tal. E é uma perspectiva que fascina as pessoas. Existir antes de existir. Mas é fato que nenhum de nós teve essa experiência. Mas Jesus Cristo teve essa experiência. Antes de vir ao mundo, Deus eterno, adorado pelos anjos, anjo sem pecado, comandante do céu, do universo, da terra, criador, absolutamente santo, perfeito, habita na luz inacessível ao homem, conhece toda a profundidade da beleza, da alegria, da paz, do amor, ao nível da perfeição e a extensão da eternidade. Imagina uma pessoa assim, e essa pessoa tem todo o poder, pode fazer tudo o que quiser, e dá luz a realidade espiritual que a gente nem imagina dos anjos, e dá luz ao universo, e coloca no universo pessoas dotadas de certa liberdade. Sabe que Deus não dá liberdade absoluta para ninguém, né? Só Ele tem liberdade absoluta. Essa é uma característica que Deus não partilha com ninguém, mas Deus dá liberdade. E talvez aqui se revela uma glória e um poder que a gente fica impressionado quando a gente entende. A liberdade, ela proporciona a experiência do mal. Sem a liberdade, Deus é o autor do mal, se não existisse liberdade. Mas a experiência da liberdade coloca o agente livre, diabo, como autor do pecado. E a partir dele, então, o pecado se propaga como uma obra de engano e de assassinato. Lembra de Paulo em Romanos 7? O pecado me enganou e me matou. É assim que o pecado age, é com engano e com assassinato, baseado na possibilidade da liberdade. E esse problema criado pelo pecado é tão grande, é tão complicado, que somente um Deus onipotente é capaz de resolver o problema. Tão grave é o problema. E sempre surge aquela questão, né? Ah, mas Deus já sabia, por que que deixa então? Por que que faz? E essa semana a gente vai responder um pouquinho melhor isso. A gente vai entender um pouquinho melhor isso. Eu não vou dar a resposta pronta para vocês hoje não, viu? Venham aí durante a semana. Agora sim, olha, que Jesus existia antes de existir como ser humano é algo muito interessante. Vamos dar uma olhadinha aí em João capítulo 1. Olha o verso 6. E agora vai se introduzir uma outra pessoa na história. E a Bíblia diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aqui o Evangelho de João não está falando do evangelista João, mas de João Batista. E aí se apresenta João Batista, e do verso 15 em diante, a Bíblia diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. É muito interessante, João Batista, vocês sabem que ele era primo de Jesus. E Lucas capítulo 2 vai nos ensinar que João Batista, ele era mais ou menos uns 6 meses mais velho que Jesus. Isabel fica grávida de João Batista, aí Maria, que vai ser mãe de Jesus, vai visitar. Nesse interim, Isabel já está grávida e Maria fica grávida de Jesus. E quando Maria, grávida de Jesus, chega, a própria criança, João Batista, no ventre, já se comove. A mãe sente, se comove também, e aí a gente sabe que então João Batista era uns 6 meses mais ou menos mais velho do que Jesus. Mas quando João Batista vai falar sobre Cristo, ele diz assim: mas ele já existia antes de mim, que sou mais velho do que ele. João Batista entendeu quem era a pessoa, e João Batista aponta para Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora você começa a entender o quanto é profunda a imagem de Jesus Cristo em Jerusalém na Páscoa. Primeiro, Jesus Cristo, Deus feito homem. Só isso já é uma imagem enorme. Agora você tem Jesus Cristo no mundo que Ele mesmo criou, em Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade da paz. Desde o Antigo Testamento, a cidade que Davi conquista e etc., uma história enorme por detrás da cidade de Jerusalém, e você tem Jesus numa festa da Páscoa. Jesus, aquele que é o Cordeiro. Sabe que o pastor Rodrigo Silva, ele diz assim que, muito provavelmente, quando Jesus nasce, eles moravam numa outra região, e aí tem o censo, Herodes manda fazer o censo, e eles saem desse lugar, Maria e José, e vão para Belém, para fazer o censo, que era a cidade dele, tinha que fazer o censo onde era a cidade dele. E o judeu, quando fazia uma viagem assim mais longa, ele tinha que levar um pano mortuário, porque se alguém morresse durante a viagem, era necessário que houvesse então esse ritual, essa mortalha, concepção deles, em questão à morte, ao respeito, à vida, etc. Então, muito provavelmente, Jesus nasce assim meio inesperado, eles talvez não calculam bem o tempo, ou ficam mais tempo do que deviam e ficam lá e Jesus nasce lá, segundo inclusive a profecia já indicava. E possivelmente Jesus ele já é envolvido nessa mortalha quando ele nasce. Essa criança nasce para morrer, desde o começo. Lá na frente, depois de 30 e poucos anos que Jesus vai morrer de fato, Jesus ora assim ao Pai, né? Pai, que direi? Livra-me desta hora? Aí ele diz, mas foi para esta hora que eu vim. A morte de Cristo é o Verbo, que é Deus, que se fez carne, não é um acidente, é um plano para salvar seres humanos com uma natureza corrompida. Jesus não se confia ao ser humano, ele sabe o que é a natureza humana. Ele sabe da mentira, ele sabe da idolatria, ele sabe da vaidade, ele sabe do orgulho, ele sabe da transgressão, ele sabe do ódio, ele sabe do desprezo, ele sabe da injustiça, ele sabe do pecado. E para não condenar, ele vem para salvar. E a Bíblia diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, verso 4. Cristo, ele é o herdeiro de toda a história do Antigo Testamento, de todas as profecias. Jesus Cristo em Jerusalém na Páscoa é um quadro muito profundo. E João nos disse que ele faz muitos sinais e as pessoas creem nele. A gente não sabe exatamente que sinais são esses. A gente sabe pelos outros relatos que Jesus fez muitas curas, andou sobre a água, ressuscitou mortos. A gente sabe que ele transformou água em vinho. A gente sabe que ele lia os pensamentos das pessoas. Então, talvez Jesus tenha feito uma porção dessas coisas naquele contexto em Jerusalém. E de fato, quando você encontra uma pessoa assim, você entende que ela tem algo especial, você crê nela. E Jesus ele faz então esses sinais, mas ele ainda assim não se confia ao ser humano, porque ele conhece o ser humano, ele conhece o que está dentro da alma. Nos tempos de Jesus, existia um comentário judaico sobre o livro de Êxodo, onde os rabinos falavam assim, olha, existem 7 coisas ocultas ao homem. Tem 7 coisas que a gente não sabe. As 7 coisas são as seguintes: o dia da nossa morte está oculto, a gente não sabe, pode ser hoje, mas até que chegue você não sabe. O dia da consolação, que dia que a sua sorte vai mudar, que dia que a tua felicidade vai chegar, ou que a tua paz, ou que tal, a gente não sabe. Terceira coisa, as profundezas do julgamento, a gente também não tem ideia da profundidade da coisa. A recompensa das pessoas é a quarta. No fim de tudo, o que é a recompensa da vida? A gente não sabe. Quinta coisa, o tempo da restauração do reino de Davi. Estamos falando de judeus. Sexta coisa, o tempo da destruição de Roma. Era naquele contexto que eles estavam ensinando isso. E a sétima e última coisa é, a gente não sabe o que vai no interior do outro ser humano. O que está no coração, o que está na alma do ser humano. A gente não sabe. A gente pode imaginar, mas nunca saber quem são as pessoas. A minha mãe me conhece aí, né, há 32 anos. Talvez tenha coisas sobre mim que ela não sabe. Do meu coração, do meu caráter, da minha experiência, ela que é minha mãe. Imagina vocês, a gente não tem condições de esquadrinhar o coração e entender quem são as pessoas. Mas nesse ponto, Jesus Cristo ele rompe a barreira da humanidade. E ele faz o que Deus pode fazer. A Bíblia diz assim: eu sou o Senhor, que esquadrinho o coração e examino os pensamentos. Jeremias 17, verso 10. Eu sou o Senhor, eu sondo o coração, a mente, os pensamentos, o caráter, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você acha, todos os porquês da sua vida, eu sei, eu sondo. Jesus nos conhece de dentro para fora. Ele não precisa que alguém conte para ele: pastor Ezequiel fez isso, fez aquilo, né? Eu conheço o pastor Ezequiel. Jesus nos conhece a cada um, a partir do nosso coração, e Ele é testemunha de todos os nossos pensamentos e de todos os nossos caminhos. Isso quer dizer que ele conhece todos os nossos pecados. E a gente poderia ficar desesperado com isso, porque se tem uma pessoa que eu não gostaria que conhecesse os meus pecados, é Deus. Se tem uma pessoa da qual seria bom esconder, né? Já pensou a gente ser desmascarado diante de Deus, com todas as nossas frescuras e bobagens e pecados? E a gente pensa assim, olha, que se Deus conhece a gente, talvez Ele não ame a gente, talvez Ele não goste da gente. Mas a verdade é exatamente o contrário. Deus, Ele abomina os nossos pecados, nem que seja o pecado mais pequenininho que a gente tem. Deus abomina o pecado, Ele odeia o pecado, com ódio perfeito. Mas Deus, Ele tem uma capacidade de desvincular o pecado do pecador, que a gente não tem. A gente faz um bolo, né? Condena tudo junto, condena o pecado e o pecador. Mas Deus, Ele tem essa habilidade. Odiando o pecado, amou os pecadores. E ao invés de lá do céu mandar um raio para fulminar todo mundo, Ele vem em pessoa para fazer muitos sinais no nosso meio. E essa igreja aqui, essa manhã, é um sinal. Jesus Cristo, Ele pregou o Evangelho lá no fim do mundo. Aquele lugar que Jesus vivia lá, ele é muito famoso, né? Por causa da Bíblia. Hoje em dia tem guerra lá, assim, aquilo lá não tem conserto, né? E é muito famoso. Mas se você tiver um olhar histórico, aquele lugar era o pior bairro da pior cidade. Os lugares bons, de fato, era Roma, Atenas, o mundo grego, né? Talvez muito mais assim, primeiro mundo, né? Judéia, Galiléia, Israel é terceiro mundo. É o pior lugar. É o lugarzinho pequenininho. É o pior bairro. E lá no pior bairro do mundo, Jesus Cristo nasce, vive e convida 12 homens para andar com Ele. Aí esses homens vão, andam com Ele. Aí Jesus chega na fila do SUS. Conhece a fila do SUS? Sabe o que Ele faz? Cura todo mundo. Mas não sobra um doente. Vocês imaginam a felicidade que isso gera? Num lugar onde não tem medicina, onde a medicina é meio crendice, você faz um tipo uma macumbinha para ver se cura, não cura nada. Você imagina o poder que esse cara tem? E ele cura todo mundo. E acima de tudo, ele cura a alma. E Jesus, com essa dúzia de homens, vive uma história que a gente pensa que vai terminar bonita, mas não vai terminar bonita. E no fim, depois que ela termina tudo ao avesso, tudo errado, aí a coisa realmente fica bonita, né? Ele vence a morte para nos ensinar que Ele nos ama com amor eterno. Ele não vem negar a nossa natureza. Ele não vem passar a mão na nossa cabeça dizendo, não, seus pecados são limpinhos, são tranquilos. Não. Nosso pecado é podre, é imundo, é horrível. Mas Ele realizou a redenção dos nossos pecados para fazer no nosso meio um sinal. E eu digo que essa igreja é um sinal, porque Ele falou assim, e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo. Quando Jesus falou isso, esse chão que a gente está pisando aqui, o que, que era isso aqui? Se tivesse alguém, tinha índio, né? E Jesus lá no último bairro do mundo dizendo, ó, vai, conta a minha história que vocês vão chegar no fim do mundo nessa história. E essa igreja é um sinal da verdade dele, de quem ele é, de um homem que sendo pobre, que sendo feio, racha a história humana antes dele e depois dele. Essa semana nós vamos ter uma experiência com Jesus. Não deixe de fazer planos de estar aqui. Traga pessoas para conhecer mais desse Deus que criou as pessoas e que veio aqui para salvá-las do pecado e da morte eterna para sempre. E essas pessoas são eles e somos nós. Minha igreja amada e querida, Jesus conhece o íntimo da alma e do coração de vocês. E tem muita coisa que precisa mudar no íntimo da nossa alma e do nosso coração. Nós vamos nos entregar nas mãos de Deus, dizendo para Ele que a gente quer conhecer Ele, que a gente quer ter uma experiência com Ele. Nós vamos orar. E eu peço que você se entregue nas mãos dEle, de forma pessoal, em oração. Vamos orar. Papai eterno, querido e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pelo quadro que o Senhor colocou diante de nós, Pai. Da pessoa de Jesus em Jerusalém, numa Páscoa, fazendo sinais e muitos creram no nome dele, Pai. Senhor, nós cremos também no Teu nome, mas nós nos envergonhamos, Pai, porque muitas vezes Jesus não pode confiar na gente, Pai. Porque nós somos pecadores, orgulhosos, transgressores. E nós Te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, Pai. Transforma a nossa vida, nos dá uma experiência com Jesus. Nos ensina a amar a Ele, a seguir a Ele com fé e com fidelidade. E a pregarmos no nome dEle, para testemunho das nações e para que venha o fim desse mundo, Pai. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça e misericórdia. Dá-nos uma ótima semana de reavivamento, de oração e de evangelismo. Dá-nos um bom almoço, um bom sábado, em nome de Jesus. Amém.